Tô sabendo que o tempo não para, mas tô precisando desacelerar. Muito alto e longe de onde vem, eu tô vendo tudo se passar devagar. Eu me sinto high, aqui ela é o meu único ar pra respirar. Tudo lento, colorido, aperto, sinto, baby, eu não sei onde que a gente tá. Não se preocupe, eu trouxe cash, o mundo inteiro na minha bag, Vou gravidade zero, zero motivo pra estresse, Slow down, slow down. Sem limite, sempre sem limite, que já passei do céu. Falaram que eu não podia, mas o que custa acreditar em mim mesmo? E eu fiz isso todo dia, mas isso é beco sem saída. Tocar as estrelas por um momento, posso dizer que vence na vida. Eu quis passar em só de ida, foi mais difícil do que cê imagina. Mas eu sei bem que solitário também, comigo eu levei, todos queriam meu bem, Fala my name, sabe metade do game, Não sou ninguém, eu quero que se foda sua gang. Olha aqui, tanto faz, o que cê vai dizer sobre mim, tanto faz. Se é tão fácil, me diz o porquê cê não faz. Vou até daqui, não te ouvi falar mais, Tô sabendo que o tempo não para, mas tô precisando desacelerar. Muito alto e longe de onde vem, eu tô vendo tudo se passar devagar. Eu me sinto high, aqui ela é o meu único ar pra respirar. Tudo lento, colorido, aperto, sinto, baby, eu não sei onde que a gente tá. Eu preciso desacelerar, meu espírito se renovar. Eu posso fechar o olho e simplesmente flutuar. Se quiser me acompanhar, baby, eu posso te ensinar como faz. Que não importa as horas, eu só vago e o tempo não passa. Sabendo que o tempo não para, mas tô precisando desacelerar.